Roma 600, desça para 2010, esquina Gama 09. 2022-600. Líder, aceitando o passo controlado. Converse então o seu solo aos 48, se quiser, líder. Sim, então. Boa tarde, prossiga. Oscar, confirme que acionou o código 0154. Deixa eu apenas confirmar as coisas que mantém. Confirme a altitude que mantém e o tipo da aeronave. Eu desejo fazer o procedimento LS. Então mantenha 1500 pés em legal na 098 via corredores, reporte na rotatória ou quando visual com campos, boa escala. Seu solo 50, livre direita, 1219, o solo. 219, 3283. Boa tarde, autor 3283. Boa tarde, 3283. Táxi via Alfa, Juliette, para o portão 03. Alfa, Juliette, 03. O 697 acione a identificação autorizada a chegada a bordo, desça para 4000 pés, que é legal no 098. 4000 pés, no 098, bom no 098. 924. 924, torre 1895. 395, boa tarde. Boa. Gol 600, autorizado a final LS. Autorizado LS 600. Sente o lado 24, autorizado o pouso. Vento 1 no 60 graus, 15 nós, pista daí. Tive pouso no 0924. Controle de Salvador, 328, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 050. Chegada Mário, Espaço solo 56, direito 29, solo. Confirme? Voo 924. Voo 924, ingresse Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette. Para o portão? Voo 0. Voo 600, chame a torre 1895. 295600. Salvador Azul, 4089. Salvador, boa tarde, Gono 600, externo, trem baixo travado. Puxa saneamento, chame taxi. Mas eu vou passear no 0, tá Guardião 05, siga. Controle Salvador, arromba. Siga. Uno, arromba 0. Para o CAB, decola da 17 com Proa Sul inicialmente, depois controle 208 para prosseguir para o CAB, confirma o tua bem. 309. Todo solo, vento 1 no 60 graus, 109, sanciona 0105. Suba Papa Romeu Zulu Oscar Alfa, controle. 00, Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, igual 600. Papa Romeu Zulu Oscar Alfa, controle. Lima. Lima, confere para outro copo, o 906. Pronto. Isso é a decolagem aos 01, chama o controle 208. 1208, tá retorno. O transponder é o 5440 e o controle de saída no 20.8. Autorizado para Aracaju, nível de voo 230, decola no 0 curva esquerda, Pouca Caju, 5440 e o controle 1208, voo 806. 806 correto, no 06, chame pronto para o custo de acionamento. Falou, tudo mais. Confins, 81 a bordo, 2 horas e 40. 00 táxi até o ponto de espera da pista no 0 via pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1-9-9-9-5, ajuste 1-0 na 7. Pátio Índia Alfa. Da linha do litoral, pode prosseguir direto ao cabo e reporte final para pouso. Reportará final para pouso e o controle autoriza a dar presente? Autorizado. Autorizado a dar presente, cabo informará o final para pouso. Guardião 05. Autorizado o ILS para o 1697. 697 autorizado 2.10, vive LS, reporte estabilizado. Para estabilizar 2.10, volume 9. Uno 328, dentro para 2.10, autorizado a final LS. 2.10, autorizado LS, igual a 328. 600, observe o táxi do Embraer Azul após ingresso Juliette para o portão 09. Azul, Juliette 09, igual a 600. Paulo Salvador, Webjet 6783 para 4. 723, está pronto, cópia? Cópia, cópia. Autorizado Fortaleza, via Upper Zulu 19, nível 330, da colada 10, a primeira curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição Froti, o transponder é o 5437, o controle 1-20.8. Autorizou Fortaleza, Upper Zulu 19, nível 330, da colada curva esquerda. Momo, transição para o TIF, 437, transponde, 1-0-8, LB-673. 27-23, correto, sem para push e acionamento no 04. Para 67. 104-05, frequência livre. Frequência livre, trabalha para nova decolagem. Guardião 05. Gol no 697, chame Torre 1-9-8-9-5. 295, gol no 697. 1328, autorizado em reporte estabilizado. Estabilizado, em Salvador, gol no 697, estabilizado final, dá 1-0. Sim, cheque o trem, autorizado pouso. Vento 1-60 graus, 1-2 nós, 697. Livre pouso, pistão 1-0, gol no 697. A gente prossegue para a rotatória, se desejar 1.500 pés livre. 1.500 pés livre, grato, alto. 8 aeronave. Matheus, pode ficar na 409. Proscópio 1754? Proscópio 1754. Zero Campina Grande, via Perzulo 10. O nível 390 da cola da 10. A primeira curva à esquerda, perfil saída Puca. Transição Zipa. Transponder o 5441 e o controle de saída 120.8. Gol 1754. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Perzulo 10. Recorda 5 metros, seja Puca, Zipa, transponder 5441 e o controle 208. Correto, time para puxa, acionamento no 08, gol no 754. O gol pode tomar pressão, o gol 404. Autorizado, né? Mantenha pronto a decolagem assim que libera da pista. Chama 1895. 1895, até já. Voz cabo visual com campo. Voz cabo visual com campo, posição rotatória. Gente, chame a torre 1895. 1818, decimal 95, alfa grata. Torre, boa tarde, Papa Romeu, Zulu, alfa, visual com campo. 697, sala 08, direito, 129, sala. Zulu, acho que a alfa sente, faça um 360 pela sua esquerda para atraso e reporte interceptando o final do 7. 360 pela esquerda, alfa. Torre Salvador, boa tarde, bom 328, meia milha em descer. Sente, meia do 328, aguarde o televisão em pouso. Aguardo. O 4089, ele vem decolar, vento 160 graus, 109. Eu decolar, vento 4089. Alta, 360 completo. E continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 17, reduz a velocidade. Reduzindo a velocidade, alfa. Livre o pouso, vento 160 graus, 109. 328, livre pouso, 109. 633, para início pushback, portão 4. O guarda está autorizado, chame táxi, sobe 6723. Para táxi, 723. Bom, 697, ingresso Juliette para o portão 05. Juliette para o 05697. Do 408, nosso contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, grato, a seção 360, azul 408 mais. Direita na sua sola, 219. Zulu Chafa, livre pouso 17, vento 180 graus, 10 mais. Grato, Alfa, na final. Boa tarde, no 322, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, boa, 322. Ok, sim, só nos voos 3, vou estacionar para fazer isso. Recife, autonomia, por gentileza, o Web 6723. Alterna Recife com autonomia de 3 horas e 55. 355, Recife, 131. Perezada, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alva, no ponto de espera de cima torre. 1-8-95, ajuste 0-7. Recife, os Estados Unidos, 0-7, ele está com a espera da 0, fumar na torre, 185, Web 6723. Zona 328, ingresso Juliette para o portão 04. Portão 4, via Juliette, com 328. 8032 Oromeia, a informação é a mesma para Fortaleza, nível 350. 5251, bom dia, Azul 4089. Bom dia, bom voo. 3733, próximo ponto de espera da hora 0, próximo. Autorizado, né? Decolar, vento 160 graus, 129. Autorizado, decolar, vento 133. Confere, altímetro no 0, no 7. Aguarde um minuto, para 4. Voo no 328, confirma, ingresso autorizado, esquerda, Juliette, portão 04. Juliette, 4, voo 328. Salvador Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, pista 10 decola, mantém reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após iniciar curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, transição Froti, controle 1208, torno no 8, decimal 95, transponder 5450.